deixando esta vida pra uma outra acontecer. Dançando em túmulos sombrios de heróis e de vadios, de sonhos que não foram terminados de homens abençoados. Ouço badalar. Oh,